dizendo por aí que o samba vai acabar. Que a batucada está por fora, o samba já não dá. Que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock and roll. E sendo assim, o que será do nosso cavaquinho? Até Paulinho da viola vai tocar guitarra. Eu tenho medo de pensar na minha escola na avenida, dançando rock and roll, dançando rock and roll. Cidade, o tamborim e o agogô. Só de chaveco vou comprar um reco-reco com distorcedor. Tá assim de gente que não larga dessa ideia, nem que alguém lhe soque. Que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock. Vai acabar. Que a batucada está por fora, o samba já não dá. Que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock and roll. E sendo assim, o que será do Nelson Cavaquinho? Até Paulinho da viola vai tocar guitarra. Na minha escola, na avenida, dançando rock and roll, dançando rock and roll. Eu vou ligar na eletricidade, o tamborim e o agogô. Só de chaveco vou comprar um reco-reco com distorcedor. Tá assim de gente que não larga dessa ideia, nem que alguém lhe soque. Que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock and roll, que o negócio.